periferia. O motivo das correrias é não ter tudo nas mãos. A vida é sofrida, não é que nem na televisão. Os boyzinho desfilando, os puta de uns carrão, mano. Do lado, vários loirão. Enquanto no meu prato, se não fizesse correria, não tinha um arroz e um feijão, mano. Vida de ladrão, no mundão, é só ilusão. Hoje eu vejo que o mundo das telas é só ficção. Paraíso do consumo, shopping center, não foi pra mim não, mano. Mas nem por isso eu esqueci da minha realidade. Não tenho tudo que eu amo, mas amo tudo que eu tenho, mano. Longe das telas, tudo é diferente. A melancolia que atrasa a nossa gente é triste, é deprimente. Hastia decente, morrendo é enchente. É quente, sente que um dia vai melhorar. Se piorar, é melhor se matar, sei lá. Olhar pra classe rica e tentar comparar. Influencia o moleque a roubar, cheirar, traficar. Deus na cruz pra nos salvar. É difícil chegar, honrar sua memória. Em dia de glória, por aqui virou história. Não quero nem saber, muito menos me envolver. Mas é embaçado, moleque baleado com tiro de PT na cara, tá ligado? Aí prefeito, existe o céu e o inferno. Se vacilar, vai queimar no fogo eterno. Por tudo que nos fez, moleque de seis. Não se sabe se passa ou chega aos 16. Tente outra vez, raciocínio no estouro. Não sou generoso e nem periculoso. Não tem dinheiro no bolso, só ando no sufoco. No fundo do poço, o mano morre aos poucos. O fato é relatado, também raciocinado. Tem que ser guerreiro, senão é embaçado. Eu tô no arregaço, seguindo no compasso. Não atraso lado, eu traço os meus passos. Não sou experiente, não. Preste atenção, não me ilude com a vida de ladrão. Sou um cidadão, solução, conclusão. Um preto em ação, nesse mundo cão. Pobreza, miséria, não se vê nas telas. Mas é o que acaba e destrói a favela. Essa é a sentença, essa é minha crença. Deus, eu sei que o crime não compensa. Juro, eu já tentei falar de amor, mas não consigo. Só sinto revolta e dor da grande maioria do povo brasileiro. Não tem dinheiro, entrou em desespero. Salve de polícia, aqui é flecha certa. Festa, que merda, sai da minha reta. Na TV você não vê nada disso. Tratado como um lixo, humano vira bicho. Revira lixo, cadê a autovalorização na informação? Cadê a resolução na televisão? Com tudo isso, mano, a periferia sofre. Ah, ladrão, e como sofre? A periferia sofre, mas como sofre? O único ibope é só quando sai morte. A discriminação, polícia em ação. Mó vida de cão, também corrupção. Eu tô ligado que é embaçado, não durmo sossegado. Vários aliados já foram baleados. Eu fico revoltado, muito injuriado. O sistema é embaçado e só atrasa o nosso lado. Mas fazer o quê? Não dá pra retroceder. Eu começo a perceber que a justiça não nos vê. Propina nas bocadas, mas que parada errada. Se não tem dinheirada, vai parar cela gelada. No mundo que vivemos está acontecendo. O cidadão morrendo e a justiça não tá vendo. Só querem dinheiro, dinheiro é o que quer. Eu tô esperto na cilada e não vou dar de Zé Mané. É que nem uma isca pro peixe cair de boca, ha. Se vacilou já era, que coisa louca. Acaba com sua vida, te deixa sem saída. Agora me diga, adianta fazer fita? Te joga numa cela ou te mata na viela. Caixão na sua espera, agora é luto pra sua velha. O sistema inconsciente só fode nossa gente. Atrasa lentamente, não dá pra ir pra frente. Mas isso não é bom, o rap é o som. Certo, sangue bom, só pra quem tem o dom. Polícia na quebrada com a arma engatilhada. Se mudar madrugada, escuto uma rajada. Eu saio do portão, eu vejo a multidão. O resgate em ação, já era mais o irmão que foi morto na calada, sem direito a nada, na noite gelada. Mas que parada errada. Criança no Brasil, morrendo de frio. O burguês nunca sentiu, eu não vi, você já viu. O irmão passava fome, morreu na mão dos homens. Como é que era seu nome? Se pá, nem teve nome. O pai embriagado, um bêbado safado. Só bebia fiado e chegava injuriado. Batia na mulher, punha pra dormir de pé. É, vê se pode, né? Esse cara é um Zé Mané, infelizmente, mano. O pesadelo é frequente. A gente, da gente, agora está caindo. carente. Mulheres que dizia e afirmava ser donzela, agora faz programa no beco ou na viela. Brasil 500 anos e nada tá melhorando. A fome se firmando, o crime aumentando. O povo brasileiro, sofredor guerreiro, na batalha o tempo inteiro entrou em desespero. Enquanto o burguês sabia até falar francês, o pobre na favela passa fome outra vez. Casa de madeira na beira da ribanceira, catando fruta podre no final da feira. Em polícia eu não acredito, eu fico preocupado, angustiado, muito injuriado. Quem vive de esperança aqui morre de fome. Então o que é do homem, o bicho não come. Mas é o que acontece todo dia na favela. Uma cena dessa você não vê na novela. Minha letra causa pânico, suspense e terror. Serra Pelada é aonde hoje estou. Na minha quebrada, mano, não tem mordomia. É só desespero, sofrimento e agonia. O playboy nunca teve que levantar seus móveis em dia de enchente, ou então pedir dinheiro no farol. Não sei se vocês me entendem. Mas aê, pense e reflita. Não vai sair por aí fazendo fita. Falou, falou. Ai. Let's go.